não cheguei ao fundo. Viajei na imensidão do universo. Vi de tudo e não cheguei ao fundo. E vou lhe dizer, não quero descanso ainda, ainda mais desse jeito, que as coisas estão assim, estão assim. Só falta mais um pedaço, que a flecha seja certeira nesse mergulho nos dias. Não tem sentido parar. Antes do sol acabar, viajei na imensidão do universo. Vi de tudo e não cheguei ao fundo. E vou lhe dizer, não quero descanso ainda, ainda mais desse jeito, que as coisas estão assim, estão assim. Sentido parar, só falta mais um pedaço, que a flecha seja certeira nesse mergulho dos dias. Não tem sentido parar.